Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Bem-vindos ao Fórum Lisboa, estamos de volta. Este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Já sabe, gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos. Por isso tenho comigo quatro deputados municipais. São eles Jorge Nuno Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP, Ricardo Marques, do PS e Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar, obviamente, na capital. Haverá, com certeza, pontos de contacto com políticas na cidade do Porto e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde também somos ouvidos. Vamos neste Fórum Lisboa falar de mobilidade, problemas no trânsito em Lisboa e não só, e também queremos falar da não recondução de Francisco Frazão, da direção artística do Teatro do Bairro Alto, e de Rita Rato, do Museu do Aljube. Carlos Moedas já veio hoje recusar motivações políticas nas saídas das direções do Teatro do Bairro Alto e do Museu do Aljube. Antes, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Angelique, vou começar por si. Bem, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e a quem nos ouve. O meu minuto vai ser dedicado ao apelo de Rita Matias, que curiosamente pertence à direção do Chega, mas que teve que vir para a comunicação social suplicar ao vereador que resta do Chega, ao Bruno Mascarenhas, para que se retirasse e já agora que se retirasse mesmo, não é? Para que deixasse o lugar Chega... há onde subscrever. Para que o Chega por acaso eu acho tão bem que ele continue. Para que o Chega não fique sem representação. E, portanto, é um minuto completamente surreal de um partido que quer limpar Portugal e nem sequer consegue limpar aqueles que estão mal dentro do partido. Sofia Lisboa, vamos ao seu minuto. Bem, o meu minuto tem a ver com um tema que depois poderemos aprofundar e que foi levado à Câmara Municipal de Lisboa na semana passada e chumbado, a proposta de avaliar o património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que foi anunciado recentemente pela instituição, a necessidade de rentabilizar o património, alienando parte dele e, de certa forma, procurando não ficar de fora da atual dinâmica especulativa do mercado imobiliário. E eu queria lembrar que esta instituição é uma instituição tutelada pelo Estado e que detém imóveis, alguns deles que foram entregues pelo Estado também, muito importantes agora, tendo em conta também a valorização deste mercado, e muito importantes, seja para indo para o mercado imobiliário com estas circunstâncias, acentuar essa espiral especulativa, ou, pelo contrário, se for posto ao serviço daquilo que é a necessidade e que, enfim, reconhecemos que é combater esta crise da habitação e as pessoas não terem direito a uma casa, então é muito importante que possa ser essa a saída. E, de facto, a maioria da Câmara Municipal de Lisboa, PSD, CDS e EL, mas também com o Chega, não aceitou discutir qual a abordagem perante esta operação. O CDS, em 2018, tinha defendido que era importante pensar o património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para este efeito, de pensar a habitação acessível. E, portanto, aqui a questão é dialogar com a Santa Casa, pensar como é que esse património, de facto, pode ser empregue nesta dinâmica de combate à espiral especulativa. E aqui nós temos uma crise de habitação que todos sabemos que existe e, portanto, se opta por não intervir, não se está a ser... Mas a Santa Casa, sejamos aqui para quem nos ouve ficar esclarecido, a Santa Casa não é da Câmara Municipal de Lisboa, não, certo? É tutelada pelo Estado, portanto, sim, tem aqui responsabilidades públicas na sua missão e o seu património, neste caso aquele que está ao abandono numa cidade como Lisboa, com a dificuldade que estamos a enfrentar em conjunto, não pode o poder PCP camarário acha que aquele ativo gigantesco é indiferente. Muito para a bem. Política de habitação da Câmara. Jorge Nuno Sá, o seu minuto. Só não me recordo do PCP ter subscrito a proposta da Câmara de termos um administrador na Santa Casa, mas é de proponer que depois voltaremos quando debatemos com mais pormenor. Sim, o meu minuto é para os Estados Unidos da América, para a administração americana, que apesar de ser distante de Lisboa, estamos a ir ao bolso de todos. Eu não tenho nada contra uma intervenção militar no Irão, aliás, o regime dos Ayatollahs é uma coisa que nunca me agradou. Agora, tenho contra esta visão de cowboy do mundo, que intervimos em qualquer sítio sem saber para onde vamos. Isso preocupa-me bastante mais. E é um puxão de pagarem. É um puxão de orelhas. Não, no fundo, o Trump faz o que sempre fez na vida, mete-se em grandes negócios desde que ele lucre, está-se borrifando para os outros. Foi assim a sua vida empresarial, completa, é assim a sua vida política. Sim. Agora, é um puxão de orelhas àqueles portugueses que durante as eleições americanas diziam: tanto nos faz a Kamala como ao Trump, não somos americanos. Não, não tanto faz, e as consequências para o mundo estão bem visíveis. Ricardo Marques, o seu minuto. Uma palavra aos nossos ouvintes de Setúbal, que não podem ser esquecidos. Temos de trazer um dia um tema sobre Setúbal. Eu estive Setúbal. Em Setúbal, estive em Almada. Só choque frito, sabes muito. Um tema hoje mais leve. Portugal ontem venceu a Geórgia e com isso conquistou o seu segundo título na Rugby Europe Championship nestes anos todos. É um feito histórico. A Geórgia é uma equipa que já até muitas vezes foi pensada para entrar no Seis Nações, neste caso passar a ser um Sete Nações, ou um Seis Nações com a saída de uma equipa, a entrada da Geórgia. É uma equipa, de facto, poderosíssima, e o rugby tem grande parte do seu historial em Lisboa, e muitos dos jogadores que ontem subiram àquele campo e fizeram este feito histórico ao final de 20 e tal anos voltar a ganhar o Rugby Europe Championship jogam em Lisboa, no Belenenses, no Direito, na Agronomia, no Técnico, e portanto no CDU, e acho que é importante também nós de vez em quando olharmos para outras modalidades para além do futebol e estes feitos, porque ontem foi de facto um feito histórico esta vitória, e é um bom sinal para a preparação do Mundial do próximo ano, em que irão, por certo, dignificar muito bem as cores portuguesas e da cidade de Lisboa. Grande parte da equipa veio daqui, dos jogadores que estão em França vieram daqui. Isso também é um orgulho para os clubes de Lisboa pelo papel que fazem na formação. Primeiros minutos muito diversificados. Bom, começamos então por falar da mobilidade em Lisboa. Na Assembleia Municipal terão sido apresentadas várias queixas, corrijam-me se estiver errada, relacionadas com problemas de mobilidade na nossa cidade, problemas no trânsito, no tráfego, no estacionamento. Há também fortes críticas ao funcionamento da Carris. Jorge Nunes Sá, vou começar por si. A mobilidade engloba muitas coisas, não é? São dois assuntos recorrentes na Assembleia Municipal quando vão os municípios, é a mobilidade e é a habitação. São os temas mais abordados e percebe-se são os principais problemas das pessoas. Agora, queria realçar aqui uma coisa. Isto foi motivado um bocadinho pela reunião de quinta-feira, que foi uma descentralizada no Arieiro, onde, curiosamente, quem fez as maiores críticas à Carris, nomeadamente às paragens, à forma como foram instaladas, foi a autarca eleita pelo Partido Socialista na freguesia do Arieiro, precisamente decorrendo de um concurso que foi lançado pelo Executivo Camarário Socialista do Dr. Fernando Medina. Pronto, mudou o tempo, mudou a maioria, ela mudou de opinião. É legítimo. É a chamada evolução. Agora, sobre a mobilidade, evidentemente que Lisboa tem um problema de circulação, tem um problema de estacionamento, que está a ser resolvido aos poucos, têm sido feitas algumas obras importantes, lembro-me, para o estacionamento de Alvalade, junto ao mercado, foi feito num tempo recorde absoluto no ano passado, e uma boa obra, e outras estão a ser feitas... Num terreno de freguesia, foi bem negociado, a freguesia de Alvalade... Não foi negociado, que ainda não pagaram de gestão à freguesia de Alvalade. Mas a freguesia de Alvalade ainda não se queixou por ter ali uma bolsa de estacionamento. Já se queixou. Seu presidente do Benfica sempre em... Já se queixou. Em defesa dos seus colegas. Mas eu queria realçar aqui uma coisa, porque precisamente por causa desta contradição que eu vi nesta intervenção na Assembleia Municipal, na semana passada, há uma semana e meia, foi votada em Câmara uma proposta sobre as ciclovias. Porque quando falamos de mobilidade, normalmente a esquerda contrapõe com isto é que se apostar na mobilidade suave, noutras formas, temos que acabar com o automóvel. Mas quando se vai ao concreto, votaram a maioritariamente contra. Ou seja, se replicar na Câmara a votação que foi feita, se replicar na Assembleia Municipal a votação que foi feita na Câmara, a proposta para as novas ciclovias, a ligação das existentes, vai ser chumbada. Isto não deixa de ser interessante, porque será chumbada por aqueles que dizem mais defendê-las. A rede de ciclovias da cidade tem um problema grave, já diagnosticado, identificado, que é a ligação entre elas. Temos muitas ciclovias que ligam parte alguma a sítio nenhum. Ou seja, começam num determinado ponto, e se existe no Arieiro, existe na zona ribeirinha, chegamos a pessoa está na ciclovia e de repente vai parar no meio da estrada. Aliás, sim, há um acidente que eu ao pé da minha casa isso. Há uma morte que aconteceu decorrente disso ali na Avenida da Índia, porque de repente a ciclovia acaba. Eu próprio fui vítima disso, uma vez dei um grande trambolhão de bicicleta ali na zona do antigo Grupo Kappa, a ciclovia acabava num muro e eu vinha distraído a olhar para o lado e espetei-me contra o muro. Mas vinhas a que horas da madrugada? Não, era de tarde. Estávamos num horário absolutamente de prática do ciclismo, absolutamente enquadrável na prática do ciclismo. E, portanto, tudo isto me leva a... Nasceram algumas ciclovias durante a pandemia. Durante a pandemia fez-se uma coisa à mobilidade desta cidade. Estreitaram-se ruas, criaram-se ciclovias, assim, de um dia para o outro. E quando acordamos e saímos de casa, tínhamos a vida toda condicionada de forma diferente. Mas não há ligações. Foi, por exemplo, a alteração na Rua da Prata, Praça da Figueira, Rua da Prata, permitiu ligar toda uma radial que vai pela Almirante Reis acima até à zona das avenidas de Alvalade, à zona ribeirinha, coisa que não existia. Portanto, nós muitas vezes pomos aquela que nós defendemos como uma solução de futuro, que é a mobilidade suave, em risco para quem a pratica. E esta proposta das ciclovias, quando vier à Assembleia Municipal, vai ser muito mais que uma proposta do Executivo ou que uma concordância com as ciclovias. Vai ser uma proposta que vai desafiar aquilo que é a coerência política, particularmente do Partido Socialista e do Livre. Ricardo, vamos à resposta. Acusam-me de ser muito respeitador lá em casa das intervenções, que eu costumo ser um fala barato e eu aqui sou muito respeitador. Tem que ser, aqui tem que então, ser. Então, começando pelo fim, pelas ciclovias. Bem, a proposta que a Câmara traz e que foi chumbada em reunião de Câmara é muito simples. Foi muito... Nós que podemos fazer os inuendos, o Sr. Presidente de Câmara pode pegar na sua bicicleta a andar e a gravar-se enquanto pedala. A verdade é que é uma proposta, vou até usar o termo assim, corriqueiro, pequenina. Porque estava previsto 16 milhões de euros este ano em investimento em ciclovias, não sei. E por isso é que vamos claro, falar... vamos ser claros, estavam previstos 16 milhões de euros. Mas vale nada. É porque o argumentário do município e da Câmara Municipal para não fazer os 16 milhões não é nenhum argumentário. Percebe? Eu vou dizer, na Zona Norte de Lisboa, ou da qual eu orgulhosamente sou presidente de junta, certo, não há um metro de ciclovia desde os mandatos de Carlos Moedas, de 6 ciclovias desenhadas, que faziam união entre a Amadora e o centro foi, da cidade de Lisboa. Não há um metro. As ciclovias a toda não a há um metro. Oh, vamos ver, mas, oh Jorge, a gente pode dizer, não há em todas as freguesias. Benfica já tinha, não há um metro de ciclovia em Benfica. Não há um metro há. Novo, mas há de outras não freguesias, nomeadamente aquelas duas giras a todas as freguesias. Foi posso ser em Carnide. Não há um metro, não há um metro feito. Portanto, isto é conversa. E pegarmos em 16 milhões de obra prevista, de ciclovias, fundamentais, estruturantes, que interligam entre elas, algumas até intermunicipais... Mas 16 milhões dá assim para tanta ciclovia? Dá para mais do que 6. Dá, mas... E é daquelas... Mas, que, pronto, é tudo tão caro... Carlos Jorge, eu ouvi. Mas este plano não prevê só 6 milhões, pronto, cara. E são 6 milhões de ciclovias que estão aqui previstas. Milhões, este ano, não pondo em causa a importância ou não dessas, deixam de lado muitas outras prioritárias. Bom, portanto, vocês vão votar contra, não querem pronto. Nenhum assim. Eu não estou a dizer se iremos votar contra, abster, não é o meu papel aqui, não sei. Por exemplo, Benfica, se calhar, eu vou votar contra, por mim posso falar. A ciclovia de Benfica, do Calheiris de Benfica, que está desenhada desde 21, prioritária, para unir o Parque Campismo, que é o parque único que serve a cidade de Lisboa, o bairro da Boa Vista, ao Calheiris, ao Colégio Militar, mais uma vez aparece para estudo em 27, quando está desenhada desde 21. E que tem tido N reuniões sobre ela. Portanto, se o Presidente Junta de Benfica, irá provavelmente votar contra uma proposta que mais uma vez esquece a freguesia de Benfica, porque é o meu papel enquanto Presidente de Junta, eu sou deputado municipal por inerência de ser Presidente de Junta. Portanto, esta é a minha posição pessoal sobre isto. Portanto, é curtinho, é pequenino. Pronto, agora é o segundo ponto. Segundo ponto. Não temos muitos minutos. Nunca debatemos a sério o problema da mobilidade da cidade de Lisboa e, por exemplo, da questão do estacionamento. A cidade de Lisboa, há um estudo da EML do final de 2021, que não houve coragem de pôr cá fora, o PCP bem o tentou muitas vezes que ele viesse a lume, que identifica o número de lugares que faltam na cidade de Lisboa para os seus moradores, que rondam quase os 100 mil lugares que faltam de estacionamento para os moradores, para as viaturas médias que existem na cidade. Hoje Benfica sem os números, faltam 8 mil e tal lugares em Benfica para os moradores que eu tenho. Que são, eu tenho zonas da freguesia com 3,2 carros, zonas com 2,6 carros por habitante e zonas com 1,2, bairro da Boa Vista e o bairro do Charquinho. E, portanto, eu não tenho lugares à superfície para as pessoas para quem cá mora. Entram 240 mil carros por Benfica e saem todos os dias, mais quem estaciona. Portanto, a verdade é que nós nunca fizemos um debate profundo sobre aquilo que é o investimento municipal. Nas zonas que deviam ser zonas que têm pressão de automóveis para além da de solução entrada, da fiscalização. Também, notou-se um bocadinho quando foi o referendo de Benfica. Não, o referendo foi muito claro. O referendo demonstrou que as pessoas queriam mais estacionamento e querem. E que nós antes podemos usar a fiscalização regular, como ferramenta. Tanto. Além da fiscalização, é preciso aumentar a capacidade de carga das zonas. E fazendo com isso com que as pessoas depois tenham bons transportes públicos para deslocar. Eu tenho aqui um número muito interessante. Em Benfica, 68% dos nossos moradores trabalham em Lisboa. No centro da cidade, vamos chamar-lhe assim. Em Lisboa também fica, não é Lisboa? Não, estou a dizer no centro da cidade. Não queria dizer, trabalham em Lisboa. Está a despromover. O Ricardo sonha com a está a despromover a sua freguesia. Se vocês forem aos chafariz de Benfica, não a despromover nada. Não, ele Benfica, sonha com a promover. Você vê no chafariz de Benfica, Lisboa, 8 km, lá no marco que temos lá. Eu quero que Benfica passe a conselho. Isso é antiga, como aqueles sinais de Monsanto. Mas é. E então, destes 60 e tal por cento que trabalham no centro de Lisboa, 80 e tal por cento vão de carro próprio de Benfica para o centro da cidade. Porque não confiam no transporte público. 17% confiam no comboio, 22% combinam nos autocarros e nem chega aos 30% dos que confiam no metro. E as pessoas não têm paciência. Não confiam no metropolitano. Querem ir de carro para todo lado, são muito comodistas. Então, esta, não querem dar há transporte aqui dois público. Temas de discussão. Um, que cidade queremos e que investimento tem que fazer o município para tratar de forma equiparada a cidade. E se nós virmos aquilo que é a capacidade de estacionamento na Coroa Norte, para além da Segurança Circular e o investimento municipal, bem, é brutalmente abaixo e não é deste mandato, é já também há muito tempo atrás, daquilo que é feito pela Câmara em zonas de rotação turística. Porque, de facto, o estacionamento é encarado como uma ferramenta financeira que devia financiar intervenções com cariz municipal e público. Se formos ver as bolsas de estacionamento tarifadas à volta de Fonte Nova, na Agência Lusa, estão uma vergonha. Cheias de buracos, as estradas todas, que são zonas em que está no contrato com a EMEL, que é a EMEL que faz a manutenção e recuperação das zonas que são tarifadas. Isto é por toda a cidade. E, por acaso, em Benfica, que é o único sítio em que houve coragem para dar a voz aos cidadãos, votaram 9.500 cidadãos, 30% dos grandes eleitorais. Eu lembro, nós aqui no Fórum falámos o equivalente a uma eleição europeia, muito próximo do número de eleitores que votam. Portanto, se fosse um inquérito, a margem de erro era 0,00001, não é? 9 mil e tal entrevistas em 30 mil de caderno eleitoral, era muito expressivo. E foram 80% que votaram contra. E nas zonas de ML tarifação, foi 62% que votaram contra. Não houve uma mesa de voto em Benfica que votasse a favor do aumento de zonas tarifadas. Porque as pessoas não sentem a solução. Porque se fomos à noite àquela zona, não há lugares. Se fomos à noite a São Domingos de Benfica, à zona da Cruz Vermelha, é o inferno. Estão os moradores a fazer petições a pedir a reversão da EML. Porque, de facto, não podemos encarar isto só com sentido de fiscalização. Nós temos que criar maior capacidade, para já, de comportar automóveis dos moradores de Lisboa. As famílias cresceram, não confiam nos transportes públicos. É verdade, não deviam ter um carro para cada filho. É verdade, sabemos tudo isso, mas são os hábitos que as famílias hoje, é o que há. Então não podemos também continuar de forma ideológica, ideológica a dizer não senhora, não senhora, porque a verdade estou é que não vamos ter soluções. Estou ansioso por ouvir dizer isso ao livro. Não, mas eu digo a todos, porque é que eu não sou muito amado sobre este tema, nem à esquerda nem à direita, diga-se passagem. Então, obrigado. E depois já devemos ter mais tempo para falar. Isto é a primeira intervenção. Muito bem. Angélique. Bem, eu antes de mais queria prestar aqui uma homenagem àqueles que são mais maltratados na mobilidade em Lisboa, que são aqueles que andam a pé. Sim, e onde eu me incluo, porque eu acho que nunca fui tantas vezes quase atropelada como agora que há trotinetes e bicicletas, sim, por todo lado. E já há anos, não é? Porque que parece que não respeitam nem nada nem ninguém. Portanto, eu não vou falar de ciclovias, porque toda a gente fala das ciclovias. Eu vou falar dos estacionamentos, porque no anterior mandato, e a esquerda ainda mantém esta coisa um bocado parva de... Sempre que se fala de criação de estacionamentos, seja em silos, seja no subsolo, cai o Carmo e a Trindade porque estamos a promover o uso de carros. Ora, para mim, um morador de Lisboa, que paga os seus impostos em Lisboa, que vai de carro por algum motivo a algum sítio, voltar a casa e não conseguir estacionar é uma forma de prisão. É uma forma de prisão e isso não devia acontecer. Sim, as pessoas às vezes até já consideram que não têm garagem não levar o carro. Não levar o carro. Não tiram o carro porque depois é um calvário para arranjar lugar. Portanto, eu acho que isto não é solução. Promover a construção de estacionamentos e com acordos preferenciais para os moradores, etc, etc, faz com que se tire o carro do espaço comum e, portanto, acaba por haver mais espaço à superfície, livre, para jardins, para bancos, para as pessoas poderem circular. E, portanto, aqui um reforço na necessidade da questão do estacionamento e deste combate completamente parvalhão sobre, quando construímos estacionamento estamos a promover que as pessoas andem de carro. E depois, por muito que se faça, não há solução possível enquanto nós não minimizarmos o trânsito pendular, porque temos imensos carros a entrar em Lisboa, aliás, há mais carros a entrar em Lisboa e a circular dentro de Lisboa de pessoas que vêm de fora do que propriamente dos lisboetas, portanto, enquanto não se resolver a questão pendular, nomeadamente os concelhos que mais vêm de carro para dentro da nossa cidade, e dos meus dados que eu tenho aqui, aquele que mais contribui com a entrada de carros é Loures, e portanto, ansiosa com o projeto do elétrico que vai ligar a Loures para retirar este fluxo automóvel, podem fazer o que quiserem, mas isto não vai funcionar. Portanto, temos é que reforçar o transporte público, nomeadamente neste movimento pendular dos concelhos que estão à nossa volta, para que as pessoas tenham de facto uma solução, porque há muitas pessoas que até gostariam de vir de transportes públicos, mas não têm solução, ou fica muito mais lento, ou dá-lhes menos jeito e, portanto, trazem carro. Porque eu acho que nós não somos diferentes de outros países europeus se nós tivermos a mesma oferta de outros países europeus, em que o fluxo de um transporte público, seja ele qual for, é rápido, é fiável, as pessoas sabem o que é que contam. Sim, que não estão 3 quartos de hora a esperar o autocarro numa paragem ao frio. Nós nunca sabemos com o que havemos de contar. E há sítios frios onde onde isso é impensável, não é? E mesmo aquelas, por exemplo, o metro de Lisboa, não é? É um espaço, coberto, é confortável. Já me aconteceu estar em plataformas que estão completamente à pinha, em hora de ponta, e eu vejo... 11 minutos. Que é uma coisa espetacular. Qual 11 minutos? Já vi 14 minutos e depois chego ao fim dos 14 minutos e conta, e pois, volto ao início. Volta a isso. Isto é surreal. Isto, nem os comboios na Holanda não demoram 14 minutos a passar entre claro, cidades. Claro, portanto, claro. Enquanto nós não olharmos para a mobilidade, e enquanto o Sr. Presidente... O metro desde a Troika fez isso, e depois não voltou, não regrediu. Mas não é reduziu fiável. A velocidade não é e reduziu o número, mas, ou seja, o número de comboios Lisboa, e mais não sei o que. Lisboa, para resolver o seu problema de trânsito dentro da cidade, tem que olhar é para o fluxo fora da cidade. Certo. Porque este é o maior problema para nós, certo, neste momento. E enquanto isto não for resolvido, não vamos ter uma política de mobilidade de jeito. Sofia, também sobre... Eu e o Iniciativa Liberal de mãos dadas. Sobre o que o Ricardo também há um bocadinho disse. Por exemplo, da EML em Benfica ter buracos no estacionamento que patrocina. Noutros países, isso também não aconteceria, digo eu. Porque as pessoas, porque se a EML tiver um contrato decente feito relativamente ao solo que gere e aos estacionamentos que gere, não é? Se houver ali um buraco, eles vão logo remendá-lo, não é? Eu dou sempre este exemplo. Eu, há mais de 30 anos, vivi em Berlim e na Alemanha as autoestradas não têm buracos. Nessas estradas têm buracos. Porquê? Porque quem é concessionário de uma estrada, quem faz uma estrada e projeta uma estrada, fica responsável, tipo, durante 90 anos por qualquer buraco que apareça naquela estrada. É claro que o betão é de primeira qualidade e não há buracos com caminhões pesados e com... Porque a empresa que é concessionária, a quem dão a concessão daquela estrada, se aparecer um buraco vai logo tapá-lo, não há hipótese. Uhum. Porquê é que não fazem isso aqui nos contratos públicos? A EML não é uma empresa concessionada, é uma empresa municipal. Mas claro que isto... Quer dizer, a EML diz outras coisas, podemos, não é? Falar muito de concessões desse tipo este de... Género. Desse o Estado género. Parece que o Estado é sempre lesado, não é? E é justamente, portanto, a ideia é essa. A ideia é fazer um investimento, comprar os comboios, investir na autoestrada e depois concessionar e o lucro é do país, privado. Sim. Pronto, isto vemos constantemente, vimos agora com as intempéries que vai-se tirar as portagens para as pessoas, mas o Estado vai compensar porque o privado não pode ficar sem o lucro das portagens. Viu-se na altura da pandemia que também foi preciso manter o mínimo do lucro que era estabelecido, apesar das pessoas não circularem, etc, etc, mas isto é sempre pensando também nesta circulação do interesse quem está na política que depois vai para as direções dessas empresas. Mas isto eu estava a referir mais a responsabilidade dos contratos, claro, relativamente àquilo que está... Mas é que isto acontece porque, por exemplo, a Fertagus não tem um único comboio novo desde que os comboios lá foram postos com a concessão e, portanto, não há esta ideia de investimento público, porque a questão é ficar o lucro no privado e, portanto, temos que maximizar esse lucro ao máximo e o resto é dizer ao Estado que tem que na prática é o Estado que tem que tratar agora, ainda agora na autoestrada, na A1, era pensar, então, mas é o Estado que tem que fazer as obras quando há uma intempérie, mas quem é que está a lucrar com a concessão desta autoestrada? Enfim, mas isto é uma lógica que eu acho que nos interessa aqui. O que caiu ali não foi da responsabilidade do concessionário da estrada. Mas o concessionário é quem está a fazer lucro com a manutenção daquela estrada. Daquele, e, portanto, como é que se diz? Aquele viaduto, não é? Ficam com o lucro e depois quando há coisas que exigem manutenção, exigem reparação, novamente cai para cima dos contribuintes. A Brisa vai dizer publicamente que vai que todo o arranjo vai ser pago e que não vai submeter nada. Eu acho que esta é aqui a discussão, aquilo que nos separa aqui, não me parece, porque, enfim, qualquer pessoa, e não é preciso ser de esquerda ou de direita, para pensar, queremos ter mais transportes públicos, queremos ter estacionamento queremos ter o trânsito a funcionar e a fluir na cidade, queremos tentar dissuadir quem pode ser dissuadido do automóvel, não é? Portanto, aqui não há nenhuma campanha contra o automóvel. O que nós sabemos é que não há, e não há do PCP, não há esse tipo de avaliação moral relativamente aos carros. Sim, mas agora aqui do PCP não há, de certeza. E o que nós consideramos é mais o livro que as pessoas, que podem ser dissuadidas, as pessoas que podem ser dissuadidas, devem ser dissuadidas. E isto tem a ver com tudo aquilo que nós entendemos que deve ser o funcionamento, certo, enfim, da cidade, mas também de questões ambientais, etc. Portanto, se eu posso ser dissuadida, se eu tenho capacidade de mobilidade, enfim, se não tenho três filhos, vou pô-los em três sítios, enfim, há aqui uma série de aspectos que, de facto, eu acho que qualquer pessoa agradeceria de ser dissuadida, mas para isso é preciso nós oferecermos o transporte público, é preciso termos parques dissuasores também na entrada da cidade, e a questão aqui é que... Alguns, mas não é suficientes, não é? Certo, e não é de esquerda ou de direita a pessoa que considera que isto são as soluções, mas depois O que é que isto implica? Isto implica investimento. E, portanto, aí estamos a pôr dinheiro nos serviços públicos, porque estamos a decidir que se é preciso mais carreiras, mais autocarros, mais frequência, mais percursos, um estudo da rede, da Carris. Estou a falar da Carris porque é uma empresa que é municipal agora, não é? E, portanto, que isto já deveria ter sido feito. Aí precisamos contratar mais trabalhadores, precisamos discutir com os trabalhadores as suas condições de trabalho. E, portanto, tudo isto são coisas que implica financiamento público. É pôr dinheiro em coisas que é devolver às pessoas as suas condições de vida. E aqui é que nós divergimos quando é a hora de decidir reforçar estes investimentos. Países onde os transportes são exclusivamente e portanto mas é isso, mas nós defendemos isto. Portanto, nós defendemos isto. Podemos estar sempre a falar dos outros países que são. Como é que nós votamos aqui? Como é que nós votamos aqui? Compram autocarros muito antes da Fertagos comprar os combustíveis. Bem, vamos pôr uns exemplos concretos. Vamos pôr um bloqueio e daqui a 60 anos falamos. Pronto, falamos daqui a 60 anos depois do bloqueio. Os bloqueios não chegam, por exemplo, aos carros de Lisboa, exatamente. Depois falamos daqui a 60 anos, falamos depois de um bloqueio, como é que está a nossa mobilidade. Nós estamos a falar da nossa realidade. Estamos a falar da nossa realidade, dos recursos que tem a Câmara Municipal de Lisboa e até desta ideia também, que é a Câmara Municipal de Lisboa, vou terminar, tem uma responsabilidade naquilo que é a discussão da área metropolitana de Lisboa, porque é uma cidade que, enfim, tem o peso que tem na área metropolitana. E esta questão de Loures, já agora, só para dizer que o PCP defendia uma solução de metro para Loures e etc. Entretanto, quando a solução foi encontrada do elétrico, quer dizer, é uma solução que podemos defender, porque aquilo que interessa é, de facto, fazer chegar este transporte a Loures. E isto é muito importante. E é uma boa solução, e claro que pode sempre ser discutido, mas a questão aqui é, nós precisamos que não entrem estas centenas de milhares de carros. Não, porque isto foi discutido e negociado, claro. E, portanto, acho que é assim que se faz a política, não é? Enfim, do local, de se perceber o que é que resolve aquilo que são os dificuldades das pessoas que vivem nestas cidades e que ninguém quer passar horas no trânsito a entrar e a sair de Lisboa. Mas assim, agora falando de um ponto, é que ficará coxo. Porque o que estava previsto do Lioz era este elétrico de superfície arrancar de Algés. Exatamente. Para fazer e fechar na Croa Oriental. Neste momento, com a alteração para um metrobus numa parte e outra parte com o elétrico, vai ficar um sistema coxo. É verdade que sim. Portanto, será ser melhor do que temos hoje. O metro chega a Algés, será melhor do que temos hoje. Cobrada com alguma facilidade, o metrobus será numa via também segregada. Portanto, certo. Há um investimento diferente entre pôr um autocarro e verdade, vai fazer um elétrico. Outra, e vai buscar outra população, Ricardo. Pronto. Apesar de tudo, o metrobus é ligeiramente mais a norte. Vai mais a norte. Vamos agora nós fazer um pequeno intervalo. Temos estado a falar no fórum de mobilidade. Deixe-se ficar aí, voltamos já a seguir. Meu pai deu-me tudo. Amor, valores, educação. Um irmão também me deu sempre bons conselhos. Dava tudo para que ele tivesse tanta sorte como eu tive com ele. Aliás, já dei. Se teve sorte com o seu pai, retribua. Ofereça a Lotaria do Dia do Pai com um primeiro prémio de 1.200.000 euros. Dia 20, anda à roda. Lotaria Clássica é a nossa sorte. Museu do Fado apresenta Dicionário do Fado. Uma viagem de A a Z pelo universo do Fado. Todos os dias, uma letra, uma história. Dicionário do Fado. De segunda a sexta, às 10h30, 15h15 e 19h30, com Antonieta Lopes da Costa. Museu do Fado. Para ver, sentir e ouvir o Fado. Concertos, exposições, centro de documentação, cursos de guitarra portuguesa e muito mais para descobrir. Venha até ao Museu do Fado, em Alfama, ou visite museudofado.pt. Amália. Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Só agora está connosco, deixe ficar, no Fórum Lisboa. Nesta segunda parte queremos falar da não recondução de dois diretores do Museu do Aljube, Rita Rato, e do Teatro do Bairro Alto, Francisco Frazão. Foi com o vereador do CDS, relembro, com Diogo Moura, no caso de Rita Rato e já com Carlos Moedas, que ela permaneceu durante mais 4 anos à frente do Museu do Aljube. Estes cargos não são cargos permanentes, convém referi-lo, são de nomeação política. O PCP vai pedir explicações de Carlos Moedas por não ter reconduzido Rita Rato, mas essa é uma prerrogativa que assiste ao Presidente da Câmara de Lisboa, ele quem pode nomear estas ou outras pessoas. A não recondução, quando chega ao fim de um mandato deste género, ainda por cima Rita Rato permaneceu no cargo, como referi, com o vereador da Cultura do CDS e com este Presidente da Câmara, creio que o inverso, aliás, dificilmente aconteceria. Carlos Moedas já veio hoje dizer que recusa motivações políticas nas saídas das direções destes dois sítios, Teatro do Bairro Alto e Museu do Aljube. O Presidente da Câmara recusa também que a decisão tenha sido pressionada pela extrema-direita. Depois de ter sido acusado pelos partidos que se sentam à esquerda na Assembleia Municipal, não só o PCP, mas também o Bloco e o PS, de saneamento político, o autarca da capital nega então que tenha sido este caso. Sofia, vou começar por si. O que é que lhe apetece dizer sobre esta não recondução destes cargos? Cargos que não são, como eu disse, não são para toda a vida. A pessoa é destacada, digo eu, não sei como é que se chama exatamente dentro da Câmara, mas vai numa espécie de comissão de serviço, é nomeada e depois volta para o seu lugar. Creio que isto é normal acontecer, não é? Certo. E neste caso até se deixou 4 anos, no caso da Rita Rato, ela esteve com Carlos Moedas e eu já aqui uma vez referi à Sofia, gostava de ver um Presidente de Câmara do PCP deixar um diretor de um museu municipal do CDS lá ficar 4 anos. Não me parece que fosse acontecer. Mas se calhar até não devia ter acontecido aqui, não sei. Não sei, mas deve haver muitas estruturas nas câmaras que são CDU em que as coisas, enfim... Não, porque, enfim, nós estamos aqui a falar de dois pronto, equipamentos particular. Eu quis salvaguardar não isto. Não parece que se a CDU ganhasse que agora, a Câmara Municipal de Lisboa fosse mudar... Eu só quis salvaguardar este aspecto. Está a voltar ao que era antigamente. Sofia, eu só falei disto agora e falei do outro dia no outro programa a propósito de outra coisa, mas só falei disto agora porque parece-me que de repente todos se esqueceram que, por exemplo, no caso da Rita Rato, ela esteve lá estes 4 anos com Carlos Moedas. Não esquecemos. Okay. Eu acho que este processo é lamentável e não é por ser a Rita Rato, sim, nem o Francisco Frazão, enfim, são duas pessoas diferentes, não é, apesar de tudo, e porque, de facto, não é surpreendente e é assim que o sistema funciona e eu acho que é importante dizer isto. As declarações apenas, dos dois foram muito diferentes também. Isto não é apenas sobre nomeações das direções. Nós, de facto, temos aqui uma cultura para a cidade de Lisboa, que até, aliás, é uma coisa que transparece no facto de Carlos Moedas ficar com a grande cultura e de Diogo Moura ficar com a pequena, com a pequena cultura, que nós temos de facto, quer dizer, agentes culturais a precisar de apoios para trabalhar. Ainda agora tivemos também, a semana passada, soubemos que das 32 entidades que pediram apoios, metade ficaram de fora, uma avaliação que estava feita há meses e as estruturas à espera de apoios e, enfim, não há qualquer respeito pelo trabalho na cultura neste aspecto. E depois temos esta outra parte, que é as nomeações para os museus, para os teatros. Mas as nomeações sempre existiram, as certo? Nomeações sempre existiram. Aquilo que se está a ver é que nós temos, de repente, uma diferença relativamente a duas pessoas, dois diretores, que ganharam concursos públicos para exercer estas funções. Não é sempre assim. Neste caso, ganharam, a Rita Rato ganhou um concurso contra 60 outras pessoas, e portanto, e já agora, deu muita polémica e foi uma polémica que ficou totalmente ultrapassada por muitos dos próprios que na altura incentivaram essa polémica e que agora reconheceram mas o trabalho que foi desenvolvido. Não dá direito a estas pessoas de ficarem ad eterno nestes cargos, não é? Museus já fizeram todos dizer que mantém as críticas da altura não. Da mas o facto de ter sido concurso público dá direito às pessoas de quererem agora permanecer. Nós precisamos de pensar o seguinte: estas decisões são tomadas neste momento quando Carlos Moedas tem a maioria absoluta. Também não podemos comparar com um período anterior em que não tinha maioria absoluta. Sim, portanto, mas agora vê-se com a maioria absoluta e decide de facto exonerar ambos sem apresentar justificações. Não reconduzir. Pronto, no caso do Museu do Aljube, a decisão é tomada sem sequer dirigir uma palavra ao Conselho Consultivo, que é um órgão que ali está e que, enfim, tem alguma palavra a dizer sobre o que se passa naquela instituição e que não soube absolutamente nada do que se ia passar. Estas substituições foram feitas sem concurso público, portanto, de um dia para o outro estavam lá outras pessoas. Mas podem ser feitas sem concurso público, certo? Mas isto está previsto na Lei Geral, estes concursos públicos, e não são aplicados. E é importante pensar que, do ponto de vista do Governo Central, para depois aquilo que é aplicado nas câmaras, enfim, temos mesmo os partidos a decidir as coisas naquilo que é a lei geral que depois não vêm cumprir nas câmaras municipais. Portanto, se uma direção não é reconduzida, tem que haver razões claras e, eventualmente, falámos aqui, falou aqui de novo ciclo, então que novo ciclo é esse? Queremos perceber, e isto, aliás, é aquilo Carlos que vai... Carlos Medas disse, novos, tem fala, novos vereadores, uma é nova, depois das eleições, novos vereadores, novos diretores municipais e, portanto, arrogo-me o direito de também ter novos... Dois, em duas estruturas especificamente. Enfim, quis alterar estes e deixou os outros. Sim, não, parece que é importante. Aqui é que me parece que é importante, que é esta questão, que é, se há uma nova visão da política cultural, e neste caso também de política de memória da cidade de Lisboa, não é a mesma coisa, estes dois museus e o âmbito, o teatro e o museu e o âmbito de atuação, então nós queremos saber qual é a visão, e na verdade, mais do que propriamente falar de saneamentos, aquilo que o PCP disse, e importa sublinhar isto, no requerimento que fez, e nos pedidos de esclarecimentos, é este, nós queremos perceber qual é a visão, e já agora se aproxima da visão apresentada pela deputada do Chega, Maria Bentes Penedo, na Assembleia Municipal, quando foi insultar o trabalho do TBA. Portanto, isto também não é do nada, estas coisas acontecem na sequência deste acontecimento. Ela tinha feito uma intervenção deste acontecimento, não lembro, e é importante, ela tem insultado ninguém, ela leu insultou o trabalho do Teatro do Bairro Alto e a sua direção, e ficou muito claro, mas com certeza é justamente isto, esta é a visão que ali está. Foi perguntado ao Carlos Moedas se afastava daquela visão, não houve resposta, não houve nenhuma resposta àquilo que foi dito relativamente às pessoas, ao descontentamento generalizado com aquela atitude e com aquela visão que ali foi colocada, que sim, tem todo o direito a ela, sem dúvida, mas fica muito claro qual é a visão, é que a direita no poder deve filtrar os agentes culturais segundo os seus próprios valores. Não. Foi isto que foi dito. Foi nós agora temos o poder e, portanto, as instituições municipais de cultura não devem ter esta visão a ser difundida. Para isso, vão viver da bilheteira, porque têm liberdade para viver da bilheteira. Foi isto que ela disse. E, portanto, agora que nós somos maioria, os equipamentos públicos devem apoiar agentes culturais para que se identifiquem com os valores da direita. E, portanto, o que nós queremos saber, e foi isto que dissemos é no que política é que qual está é a posição de Carlos Moedas sobre esta visão. E portanto, aqui a questão é, o que é que se vai apresentar para estes equipamentos? Um deles já vimos que é um acumular de funções. Do portanto, teatro há aqui uma questão também São Luís, do ponto de vista dos recursos. Do teatro São Luís. E do ponto de vista do Museu do Aljube, definitivamente. Definitivamente é voltar ao que o concurso exigia que a Rita Rato não cumpria. Definitivamente é. Perceber. Como não cumpria? Não sei cumpria que não os três primeiros critérios do concurso. Eu já os leio. Esta direção tem tido, enfim, não só resultados, como aquilo que já agora, se quiser ler alguma coisa, é importante ler o que são os princípios e a missão da constituição daquele Museu do Aljube e perceber se nós precisamos de quem ali esteja continue a desenvolver esse trabalho de memória e de dar visibilidade àquilo que foi a luta e a resistência em Portugal contra o fascismo, ou se isso é uma coisa que está ultrapassada para cá. Se formos também aos concursos, temos muito para dizer também sobre o São Luís antigamente, etc, etc. Enfim, e vários, no Mude, por exemplo, tivemos isso na Assembleia Municipal na quinta-feira. Angelique, do Mude, nem sequer é público o contrato da direção do Mude. Eu gostaria de saber onde é que estava à esquerda quando, na altura da recondução da senhora e do outro senhor, do Francisco Frazão. Não aplaudiram, sim. Não, porque é que não fizeram um requerimento para saber qual era a visão cultural daqueles equipamentos? Eu não percebo porque é que eles não se uniram e não fizeram o mesmo. Mas não havia nenhuma novidade. E porque é que agora. Se juntam, não é? Nesta histeria coletiva para saber, isto é um assalto à cultura, quer dizer, é um completo disparate. E depois também repor a veracidade dos factos. Houve uma caducidade do contrato. Claro, okay? Em dezembro. Portanto, atenção. Foi uma não recondução, não foi uma exoneração. Ou seja, não há exoneração nenhuma, houve um contrato que acabou. Chegou ao fim e não é renovado. Escolheram outras pessoas e é a GEA que está no direito de escolher. Por isso eu disse que estava no direito do Presidente da Câmara fazer estas decisões. E é a GEA que está no seu direito de escolher quem quer que seja. Mas há que valorizar aqui uma questão, que é, a esquerda é realmente muito organizada. Juntam-se, fazem documentos idênticos, que vão apresentar todos em magote na Câmara e na Assembleia Municipal. Eu acho que eles se devem juntar numa sala qualquer escura. Não precisa ser muito grande hoje em dia. E depois tem uma coisa concertada em que aparece quase como um movimento de histeria coletiva. E eu acho que isto tem que ser normalizado, porque quem são as pessoas que vão para estes dois lugares? Teatro do Bairro Alto, Miguel Loureiro, o senhor é diretor do Teatro de São Luís. Com um belíssimo trabalho. Isto quer dizer o quê? Que o senhor não é capaz? O senhor está a fazer um mau trabalho no Teatro de São Luís? Eu só tenho lido bons feedbacks do senhor. Relativamente ao Aljube, quem vai para lá? A doutora Anabela Valente. é funcionária da Câmara Municipal de Lisboa, pelos certo. Vistos, é uma péssima funcionária porque não tem um cartão de militante certo, não é? Eu nem sei se ela milita em algum partido ou se não tem partido. No Partido Socialista, no caso. No Partido Socialista. É do Partido Socialista. É deputada municipal. Então pronto. É deputada municipal. Não faço a mínima ideia. Olha, estão a ver, eu nem fazia a mínima ideia de que a senhora era... É militante do Partido Socialista. Mais ainda. Uma perigosíssima visão de direita. É mais ainda. Eu desta não sabia, ainda bem que me disseste, Ricardo. É uma perigosíssima socialista. Deve ter dado dois beijinhos muitas vezes. Funcionária da Câmara Municipal de Lisboa, historiadora e olicipolga. Mas a senhora não é capaz. Com a senhora é uma má funcionária da Câmara Municipal de Lisboa, ainda por cima sendo do PS. Então eu não sei o que é que o PS está a fazer neste pacote desta histeria coletiva, Ricardo. Desculpa pois. Lá, fica-vos mal. Não, já as pessoas já dizem. Não tem nada a ver com quem vai, é só com quem ou seja, seja. A senhora. Foi o que disse hoje a doutora Alexandra Leite. A senhora é uma má pessoa porque aceitou um convite por parte de uma direção que está mais conotada à direita. Eu acho que isto é tudo um disparate. Claro. E fazem disto e fazem de dois equipamentos culturais interessantíssimos e importantíssimos um folclore, como se estas pessoas não tivessem capacidade para lá irem, ou seja, só se está a falar daqueles que saem, não se está a falar daqueles que entram. Que entram. E curiosamente, a doutora Rita Rato até teve um discurso muito tranquilo e muito sereno. Muito. Parece estar menos zangada do que o próprio PCP, ou o LIVRE, ou a extrema-esquerda toda junta. Portanto, não sei, se calhar ponho uns olhos na senhora, que até teve, enfim, uma postura que eu, se ela tivesse zangada, acho que não teria tido aquelas afirmações extremamente educadas. Sim, que teve. Ela disse apenas que se reconhece que fez um bom trabalho e que... portanto, não há acesso. Sem pôr nenhuma assim. Ele foi muito mais agressivo nas suas declarações portanto, do que ela. Não sei. Mas nenhum nem outro tiveram justificações e, portanto, termina o período sem qualquer tipo de justificação. Quando acaba o contrato, não é? Mas acabou o contrato, sim. Mas queria aproveitar o momento para... dezembro. Queria aproveitar o momento para desejar as maiores felicidades a Miguel Loureiro, a Anabela Valente, que ainda por cima é socialista, já viste, Ricardo? Já viste o magnânimo, a iniciativa liberal? Eu estou maravilhado, eu estou quase rendido. Desejo-lhes os maiores sucessos, que façam um excelente trabalho, porque o Museu de Aljube e o Teatro do Bairro Alto merecem a visita de todos. Sim, para quem não conhece, merecem sem dúvida a visita. Jorge Nunes Sá. Eu rapidamente dizer isto. Sobre a história das exonerações, é falso, não há exoneração nenhuma. Os contratos acabaram em dezembro, podiam ser renovados, podiam ser alterados. E vou dar aqui um exemplo do futebol, que as pessoas às vezes gostam. Não se diz, é não recondução, como nem eu disse. Sequer não é recondução, porque não há uma obrigatoriedade da recondução. Foi optado por colocar novas pessoas, portanto não reconduzir quem lá estava, que era uma. Quando acaba um contrato, mas dizer que não foram reconduzidos é certo. Eu dou este exemplo no futebol, sim, isso é certo. Exonerados é que não, corridos, substituídos, purga, etc. Isso aqui é tudo um desporto. Agora, eu dou exemplo do futebol. Às vezes equipas que estão a ganhar, mudou o treinador porquê? Para não se perder o espírito de vitória da equipa. Quer dizer, são coisas que acontecem na vida. Mas não, aqui... E sobre esta história do concurso, eu queria ser muito claro quanto a isto. O concurso de há 6 anos colocou a doutora Rita Rato foi uma falsidade. Como a Associação Nacional de Museologia disse na altura, os 3 primeiros critérios do concurso eram formação superior adequada à função, nomeadamente história, política e cultural contemporânea. A doutora Rita Rato não tem. Não tem? Não tem. Ciência política. Não é história. Era a licenciatura história que era exigida no concurso. Não, pois, é não dessas tem. Áreas. Experiência, é da minha área de recrutamento. Faltava que uma pessoa licenciada em ciências experiência, não cumprisse. Está bem, muito bem, tem tudo. Experiência em funções similares, se quer o segundo critério, não tem. Terceiro, experiência em programação e produção de exposições, não tinha. Agora já tem. Não tinha, mas não tinha. Agora da época. Já tem-se tudo. Na altura foram todas as pessoas. Agora já tem-se tudo. Todas as pessoas criticaram na altura, pessoas como a Irene Pimentel, que eu sou insuspeito, nem a defendo, porque não é propriamente a minha área política. O presidente da Associação Nacional de Museologia, todos criticaram, porque foi um concurso de fachada. Baseado apenas em um projeto apresentado que ninguém viu e na performance nas entrevistas. Ponto. E não foi assim um trabalho tão magnífico. Eu costumo, ironicamente, queria de que até digo, nem a cafetaria conseguiu pôr a funcionar em 6 anos. Mas está bem, é o que vocês quiserem. A cafetaria não é a parte da missão do Museu do Aljube. Certo. Sim. Então vamos à política da memória. Vamos cá imaginar que um partido. Do grão do café. Vamos ver que uma coligação de direita pega num militante do CDS ou do Chega ou da Iniciativa Liberal, quem seja, e o vá colocar num lugar para o qual não tem as habilitações preferenciais, a experiência pedida, e a uma entrevista sobre os campos de concentração nazi responde o seguinte: não sou capaz de responder em concreto porque nunca estudei nem li nada sobre o assunto. mas foi bem documentado. Pois, por isso mesmo, eu admito que possa ter acontecido essa experiência. Sim, está a fazer se fosse uma... um militante de direita, estou a fazer um paralelismo. E se essa pessoa fosse substituir alguém altamente competente, área de história, doutorada em museologia e com experiência na área, era... Ai, Jesus, a doutora Rita Rato disse sobre os gulags, porque era algo que incomoda ainda o PCP hoje em dia. Quer dizer, nós estamos a falar de uma pessoa que tinha uma visão que se pode considerar pouco consentânea com aquilo que é memória coletiva. Tinha uma memória parcial e não está a ser substituída por um boy de um partido de direita. Está a ser substituída por uma pessoa com habilitações para o cargo, que já trabalhou na musealização dos cemitérios de Lisboa. Socialista, que não tem... sabia. Certo. Mas nem, eu nem vou eu por aí. Portanto, o currículo da Anabela... É importante. Não, mas o currículo da doutora Anabela... Mas isto é surreal. O currículo da doutora Anabela Valente fala por si. Nesta área, na Câmara de Lisboa... Ouvimos o Ricardo Sonata. Está na EGEAC a trabalhar nesta área. O Ricardo Bom, o Jorge Nunes Saques e mais para as tricas dos concursos e da forma claro, sem porque isto é uma narrativa montada. Ó Jorge, sem tricas ou menos tricas, e a Sofia apontou bem isto. Não quero com isto dizer que haja aqui uma causa e efeito, mas houve aqui umas declarações da nossa amiga Margarida Penedo há umas semanas muito duras, injustas. Mas a Margarida Penedo. Mas não tem direito à opinião. Também tem direito à opinião toda do mundo. Eu adoro a Margarida. Mas ela é que faz a Câmara Municipal de agir ou deixar de agir. Há uma coincidência. Claro. Na intervenção da Margarida. Não é isso que está a dizer. Que é uma coisa impensável. Há uma coincidência entre a intervenção da Margarida e que é muito desajustada para aquilo que é o trabalho feito no Teatro do Bairro Alto. Gostando ou não gostando da programação, concordando ou não às vezes com alguma linha editorial ou não, mas isso é mesmo o que acontece. Quem lá está tem a sua linha editorial, como nós em Benfica temos ecletismo para tudo. À segunda-feira há pimbalhada, à sexta-feira há música clássica, cada sítio define aquilo que é a sua linha de intervenção cultural. E tudo é cultura, felizmente ainda, acho eu, que ainda todos defendemos isso. Agora, há de facto alguns sinais, que não têm a ver nem com a Anabela Valente, nem têm a ver com quem é escolhido, daquilo que é uma falta de uma estratégia para a cidade do ponto de vista de cultura. Isto é claro que existe. Isto existe. Já não era fenomenal no tempo do Partido Socialista, diga-se com a verdade. Já não era fenomenal. Mas, entretanto, desapareceu. Acabou de dizer que não há estratégia de cultura para o Aljub, onde vai estar uma senhora do PS. Não tem a ver com isto. Estou a dizer, não há uma linha, não há um fio condutor. Não há uma estratégia de interligação daquilo que são os equipamentos culturais municipais. Não existe. Isso preocupa muito mais do que se a pessoa A, B ou C está ou não num determinado sítio. Não existe. E continuamos aqui nesta narrativa de como se a cultura fosse politizável, desculpem, do ponto de vista do que é cultura de direita e de esquerda. Notou-se agora com esta reação. Mais político que isto não pode ser. Jorge, veja uma coisa. É verdade que existe, se calhar, mais referências de esquerda ligadas à cultura dos últimos 50 anos em Portugal. É capaz de ser. Pois, por acaso, eu não concordo nada com isso. Pode ser que... Acho-me dizer... Quer dizer, isso é a beatização da coisa. Isso é a beatização da coisa. É uma narrativa. É óbvio que sim. Mas é uma narrativa que é verdade. Os factos estão aí. É óbvio que sim. A cultura é de esquerda. Tem a ver com muita coisa. Não, ninguém está a dizer isso. Não é a cultura de esquerda. Jorge, eu sou licenciado em História, sou um homem que acredita que tudo é produção de cultura, desde o momento que te levantas até o momento que te deitas. Não está em causa. Não há melhor cultura que outra, não há cultura de primeira e das elites e outra, não é? Isso tudo para mim é treta. Mas há uma verdade. Não há uma estratégia cultural para a cidade de Lisboa. O Diogo tentou, e depois com aquilo que aconteceu no mandato anterior, o Diogo teve que abandonar esse caminho. E a verdade é que até lá isto tem sido uma coisa toda deslaçada. Assim o demonstra aquilo que é o teatro em cada bairro, assim o demonstra um conjunto que não há um fio condutor, não há um objetivo comum naquilo que é. Eu tenho reuniões com a EGEAC, e eu adoro o Pedro Moreira, sou muito amigo do Pedro Moreira. Mas são coisas... Estou a tentar ser simpático. Bom, de qualquer modo, como nós referimos no início, pronto, o Carlos Moedas hoje justificou-se e, segundo ele, tem todo o direito. A Câmara tem todo o direito. Mas dizer que tem todo o direito não é justificar politicamente coisa nenhuma. Eu acho. E portanto arroga-se do direito de isto. Não há nenhuma razão, não há nenhuma explicação e vamos só seguir. Antonieta, eu há uma coisa que é o seguinte. Ele escolheu duas pessoas capazes para os lugares. Acabaram aqueles contratos, exatamente. Portanto, é dizer que as outras não eram capazes. Então, mas isso pode ser. Não, é dizer que vão atrás. E na do Executivo da Câmara de Lisboa. É dizer que não eram capazes. Aquilo que devia vamos haver, ouvir o Ricardo, aquilo ouvir o resto haver, do Ricardo. Aquilo que devia haver e que não há, porque ninguém o quer, é quando nós fazemos uma coisa destas, dizer assim: olha, é a Anabela Valente, eu sou suspeito, sou amigo da Anabela Valente, acho que ela tem todas as condições para fazer um excelente trabalho. Mas Alexandre Leitão não falou mal desta. O que devia, não, ela se devia, ela separou a saída de uns. Isso é tudo muito mal, mas falou mal da saída de uns, não dos que vão entrar. Aquilo que devia haver era um debate sério sobre. Olha, vem a Anabela Valente, porque é isto e porque vem fazer o projeto assim. Claro. É isto é que devia acontecer, isto é que é ser sério. Bom, muito bem, vamos voltar a estes. Com estes objetivos para 4 anos, com estes objetivos para o mandato, para realizar isto. Isto nada disto acontece nesta cidade. Se calhar ainda vai dizer, ainda não chegou a isso na altura. Também não estou a dizer. Tu estás-me a ver também a dizer, a criticar o que está para trás. E até podemos não estar. Atenção, está tudo a falar ao mesmo tempo, ninguém percebe nada. Chegámos ao fim, Ricardo, vamos ao... Não, sou eu. Jorge não sabe, vamos ao fato. Beatriz da Conceição, voltaste. Eu conheci a Bia numa fase final da vida dela, tive o privilégio de a levar a casa algumas vezes. Ela tinha uma coisa em comum comigo, temos ambos um péssimo feitio. Este fado, eu gosto muito dele, tem um verso fenomenal que é: voltaste, quero lá saber da vida, quando tu dormes a meu lado, a vida dorme lá fora. Portanto, uma hoje, boa tarde para todos. Muito bem, hoje a escolha então é de Jorge Nuno de Sá com Beatriz da Conceição. Obrigada por nos acompanhar, estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Ó Jorge. Voltaste, ainda bem que voltaste. As saudades que eu sentia, não podes avaliar. Voltaste, e à minha vida vazia voltou aquela alegria. Voltaste, ainda bem que voltaste. Embora saiba que vou sofrer o que já sofri, cansei de chorar sozinho. Antes mentiras contigo que verdades sem ti. Voltaste, que coisa mais singular. Eu quase não sei cantar se tu não estás a meu lado. Voltaste, já não me queixo, não grito. És o verso.